esquecerei que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Ai, eu não vou, ai, eu não vou mais. Ai, eu não vou, ai, eu não vou. Ai, eu não vou pra aquela casa. Vai que eu não vou, sai que eu não vou mais. Vai que eu não vou, sai que eu não vou mais. Ai, eu não vou me queimar na brasa. Céus, quem eu sou? Pai, eu nem sei mais. Pai, eu não vou.